Sem jazigo algum descansar. É que Deus, Deus não nos tem como filho, e o demônio não quer nos adotar. A quem iremos recorrer? A morte nos abandonou. É que Deus não nos tem como filho, e o demônio não quer. Quem iremos recorrer?